Tanque Oxenenia 312, temos 117, 3 horas e meia, Natal. Entendido, 137 a bordo, 6312, Taxi Via Índia, Ponte Pedra da 102, 1895, Negão 10 no 4. 117, total. 117, grato. Bom dia, senhor. Estou esperando um dia, você já vai fazer o meu voto aqui, o desenho já está pronto, viu? Oscar Bravo, confirma a radial distância da localidade com o ano Mundich Ferreira, Pedro Zulu. A loteria sai da presença por gentileza para o Azul na 979 para Mundich. Confirma da Ola da Bridge, Azul 979, reporte pronto. Para a cópia. Na pronto cópia, Azul na 979. Autorizado, confim de 340, via Pesulu no meio. É colapso turno 0, curva direita, saída da Leida Bridge, controle 120, decimal 8, aciona 5540, na Azul 9979. Azul na 979, autorizado com o FI 340, via Pesulu no meio, decola da Dael Leda Bridge com curva direita, controle 208, transponda 5540, tá no box 8. Box 8, na 989. Azul para. Tá 3663, bom dia. Guarulhos 340 autorizado, VP Zulu no meio, decola pistão no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5527. Porta proposta. Exato, pushback, se não é para ataque, se não. 304, 3304, autorizado, pushback, se não é para ataque. Obrigado, 3304. Dia Guardião 02, prossiga. Te afasta quantas milhas? Guardião 02, vento 110 graus com 11 nós, altímetro no 0 no 4, reparte fora do solo. Observe helicóptero decolando do Graer, o Romeu Oscar Bravo, após Livio Taxi para ingresso. Guardião 02, decolado 09, controle 120 decimal 8, com voo. 1935 ou 198? 120 decimal 8, corrigindo. Decimal 8. Para o livre ingresso, repartindo e pronto. Ponte Paradão no 02895, Quinegal no 014. Car Bravo, livre decolar da 17, vento 110 graus com 11 nós. Para o Taxa 3304, 173 a bordo, Ribeirão Preto. Autorizado Táxi Índio, ponte para dono 02895, Quinegal no 014, 3304. 3295, confirma a nossa Bush? Azul, Ribeirão Pátria Índia, após início Bush, a porta Táxi 363. 63 no 1, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 1-2 nós, altímetro 1-0 no 4. Trem checado, autorizado pouso na 10 e 14 de ajuste, 63 no 1. Sim, Confirmo 4299. Vitória da Conquista. 5221, Vitória da Conquista, 200, autorizado. Decola pista 10, curva direita, saída da boa, após direto, controle 120.8, aciona 5533. 200, Conquista, 4400, saída A. Falta push, trip. Solo A, usando 5, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9 à direita, decimal 083, chame Brasília. Então é isso que eu queria reportar, deixa eu passar para você, para você fazer o comentário, eu fiz o comentário do homem. Dia, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 639. Eu não eco. Decolada 117, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. 4299, livre decolar da 10, vento 080 graus, cono 29. Solo, tá 3663, para o táxi, 139 a bordo, Galeão 350. Então, 3967, esperando no 02895, negócio no 014, 3663. E ainda ponto para a feita na zero, torre 11895, tá 3663. Zulu 4299, decolado 1120, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 1208. Zulu 4299. Bom dia, tanto 3663, ali mantendo 0. Ali era bater, pista no 0, tá? 3663. Então, 3859, Curitiba 360, autorizado via UP Zulu 21, após conforme plana. Decola pista no 0, curva à direita, saída da voa Elephant, controle 120, decimal 8, acionar 5532. Acionando 5532? Ah, sim. Entendi, então, autorizado 360 para Curitiba. E aí, pessoal, exatamente, decola primeiro cruzeiro direito, a árvore elétrica saída, controle 1208, 32 ao transponder para o TAN 3859-906, pronto para o transponder. Pronto, posta. Tá pronto, TAN 3589. Autorizado, puxa, boa tarde. E boa tarde, tá 3285. TAN 3663, devido à aeronave à frente estar no mesmo nível e mesma rota, vai manter posição alinhada, estimado de 2 minutos. Tá certo, obrigado, TAN 3663. Bom dia, Porto Seguro, uma centena, tá pronto, cópia. Tá autorizado, Porto Seguro, uma centena, nível 100, via Golfo 677, decola pista no 0, curva direita, saída coral, controle 120, decimal 8, acena 0263, o voo 0 é 81. Tu ano correto, a porta pronto, táxi. 663, livre decolar da 10, vento 080 graus, fundo 2, né? Decolagem autorizada para o Dan 3663, sistema 0. Entendido 62 a bordo. Clipe 5221, tá com CV Índio, ponte espera da 10, 2895. Pegar 10, 14. 60 de POB. Dado Índia, quando pronto, torre. O Delta Pessoal de Itapuã vai seguir para a 17 com base pela direita, vai alongar e aguardar para girar base. Delta 3663, decolar 1225, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Torre Guardião 02. Guardião 02, segue para 17. Então vai ficar nas proximidades do próprio aeroporto aqui, tá em pavilhamento na rodovia do aeroporto, depois vai pra a Estrada do Coco. Gente, quantas milhas de distância? Agora no momento tá a 3 milhas, mas vai ficar nessas mediações aí, na escuta do, da torre. Gente, o Guardião 02, temos tráfego seguindo para final da 17 com base pela direita, helicóptero da plataforma, mantenha o setor, chame para livrar. Mantenha o setor, ficar atento a... A aeronave, o Guardião 02. Mike Eco Delta, segue agora sem alongar, para a 17 com base pela direita. Temos o helicóptero da Polícia Militar a 2 milhas, na final da 17, reporte visual com o mesmo. Sou visual com o mesmo, reporta na base para a 17, o Mike Eco Delta. Guardião 02, visual com o helicóptero seguindo para a 17. Não, estou no visual, eu pretendo agora cruzar a 17, agora para o setor leste. Guardião 02. 221 na linha, decola da 10, vento 100 graus, como 2 nós. Enche, reporta pronto, puxa, azul 9979. O Mike Eco Delta está ingressando na base, baixado e checado para 107. Gente, Mike Eco Delta, livre pouso na 107, vento 090 graus, como 3 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, Mike Eco Delta. Sim. 2281, está livre o cruzamento na Delta, chama só 121 decimal 9. Torre Salvador, 3859, no ponto de espera da 10, pronto. 3859, a linha aí mantém, 10. Mantém 10, 3859. 660, Guarulhos. Só um minuto, golpe, 631. Pushback, portão 8. Xené 63, Zulu 1, protocópio. Exato. Guarulhos, 360, VP Zulu no 6, autorizado, decola pista no 0, curva direita. Saída da Elisa Bridge, controle 1, 20, decimal 8, aciona 5552. Confirma o transmônio 5552, já passa por. Obrigado. Da Mari, dentro do nível de voo. Não, eu tô escutando agora. Quanto eu vi, aí eu lembro vocês. Bem, gente, um abraço, bom dia. Fico Delta, Solos 3-0, livre taxi, parte 4. Informa helicóptero mantendo o setor norte, sem interferir com a decolagem. Livre decolar da 1-0, vento 090 graus, segundo 2 norte. Decolagem da 1-0, TAN 3-8-9, obrigado. Bom, te pego da 1-0, 2-8-9-5, que nega 1-0 no 4. Tio, Guardião 02, segue para o Graé, vento 090 graus, segundo 2 norte, altímetro no 0 no 4, é parte solo controlado. 1-0 no 4, reforça lá no solo controlado, Guardião 02. Turno, mantenha um ponto de espera. Oi, Salvador. Bom dia, Alfa Tango, Papa Vitor Hotel, tá feia, né? Bom dia, Vitor. Papa Vitor Hotel, reporte externo. Vai reportar o externo. Ah, o externo solicita o cancelamento, prosseguir para a 1-7. Gente, reporte para o cancelamento. Vai reportar. Os 28 na linha, mantenha no 0. 359, decolado aos 32, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, tá 3859. Somente visual para o cancelamento ao Papa Victor Hotel. Papa Victor Hotel, regras visuais aos 32, segue para o 17 com base pela direita, reporte na base para final. Vai reportar. Salve, 639, voltando. Diz o nome, prossiga. A gente quer fazer a subida da Elida e após vai entrar antes do 1-0? Negativo, após vai voar Bridge, da Elida Bridge e prossegue para o Zulu no meio. Da Elida Bridge e depois eu para o Zulu no meio, obrigado. 281, livre decolar da 1-0, vento 090 graus, segundo 2 norte. Frequência livre, Mike Eco Delta. Guardião 02, solo aos 33, frequência livre. C9979, ali mantenha no 0. Alfa Papa Victor Hotel, vai ingressar de base para final. Informa que aqui tem uma interferência muito forte de uma rádio evangélica. Gente, na posição atual? Atual. Gente, vamos informar o Papa Victor Hotel, o grato. Vai. Livre pouso? Papa Victor Hotel, livre pouso no 7, vento 080 graus, fundo 2 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 7, livre pouso no 7, livre pouso no 7, 2281, decolado aos 35, controle 120, decimal 8, bom voo. O 9979 vai manter posição alinhado por mais 1 a 2 minutos devido à aeronave decolar da frente. Seu solo foi aos 36, frequência livre estacionar na Aerostar. Tá. 79, livre decolar, dono 0, vento 080 graus, com no 1 no nosso. Decolado aos 38, controle 120, decimal 8, bom voo. Contato controle 1208, azul 9979, bom dia a todos aí. Bom dia, Golo 930, passou externo, baixar travado. Bom dia, Gol no 630, livre pouso na 10, vento 090 graus, com no 09, altímetro no 04. 630, solo aos 46, livre à direita, solo 121 decimal 9. 121 decimal 9, mando 630. Solo, muito bom dia, voo 9630. 930, boa tarde, bom dia. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, para 04, voo 9630. bom dia, Gol 648, está 3.4 milhas externo, totalmente visual. Bom dia, Gol 648, reporte o externo. Passará externo, com rebotagem. Não baixar travado, 648. Do 648, livre pouso na 10, vento 090 graus, cono 29, altímetro no 014. 1014, autorizado pouso na 10, 648. Salvador, muito bom dia, Gol 1621, ILS X-Ray da 10. Bom dia, Gol 1621, vento no 00 graus, cono 39, altímetro no 014, agora de pista livre. Guarda pista livre, Gol 1621, 10. Solo 53, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Altímetro no 014. Passou e travou no 014, vou no 621. Mano, livre pouso no 621. Afirmo, livre pouso não no 0. Livre pouso no 0, vou no 621. Back acionamento, portão 5, coxa, MIA 319. 619, não tô autorizado, puxa, porta táxi. Autorizado, vai reportar táxi, 619. O 6319 no cumprimento tá totalmente pronto. Puxa, vamos lá. 319, confirmando, aguarda, gol, tá que certo, aguarda pra descer o posto. Ok, então, confirma, tá autorizado ou não tá? Mantém a posição, aguarda gol, tá que certo, aguarda após iniciar o push. 6319. Eu vou iniciar 6319. Comandante, Codião, bom dia, o Chanel 6250, passando externo, baixando e gravado. Bom dia, 6250, vento 110 graus com 139, altímetro 014, aguarde pista livre. Guardando pista livre, Chanel 6250. Ria Axé, Departure Control 120.8, Cox 0125. Mike Delta to start up in Tex, Tower 108.95. Solo 621, solo 55, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito, 219, 621. É 6250, vento agora 1110 graus com 129, livre pouso 910. Autorizado pouso 910, Chanel 6250. Vai, porta, 62. Salvador, muito bom dia, seu trip 5414, estabilizado ILS X-ray, pista no zero. Bom dia, 5414, vento 110 graus, cono 29, altímetro no 0 no 4, aguarde pista livre. 0 no 4, aguardará, trip 5-4 no 4. Chanel 6250, solo 57, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direita 219, Chanel 6250. Solo Salvador, cordial, bom dia, Chanel 6250, livrou na sua escuta. 6250, taxi alfa, reportante dos 10. Reporta da Juliette, 6250. Está travado, trip 54 no 4. Startup, call ready for taxi. Meia, três, uno, uno, uno, cinco, meia, bordo, autonomia, 440, alternado, galeão. Autorizado, táxi, via Índia, ponte esperada, 10, torre, 198, espanhol, 95, legal, 104, o Xenem é 311. Índia, ponte de espera, 1895, altímetro, 104, o Xenem é 311. Gol no 621, após o início do Avianca e liberar a Juliette, prossegue portão 09. Após o Avianca, prossegue 09, 621. O Oxenã 6250, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, né? 250. Bom dia, 6311, ponto de espera pronto. 6311, ali, mantém cabeceira 10. Ali, mantém 10. Trio 5494, solo 1300, livre à direita, chama solo 121, decimal 9. 219, obrigado, bom dia, bom trabalho, trio 5494. Oceano M3 11, 90, 080 graus, 129, estou autorizado a decolagem, pista 10. Autorizado a decolagem, pista 10, 63, 11. Pátio 4, Kilo, Pátio 3, atentação da sala. Salvador, bom dia, tá 3896 na final, Electric 3. Totando 3896, registra o altímetro no 0 no 4, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguardando.